Falar de memória. Sejam bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Na última edição falámos de uma empresa especial, a Namkong, que na prática funcionava como a representação de Pequim, na então colónia portuguesa. A partir dos anos 50 do século passado, a Namkong centralizava uma rede de ligações, onde começaram, entretanto, a pontificar também algumas associações, João. Exatamente, a Namkong não podia sobreviver sozinha e quando foi fundada, na altura da implantação da República Popular da China, a Namkong nasce num ambiente não só politicamente hostil, como também economicamente hostil. Porquê? Porque a população era nacionalista e de maneira que as associações tradicionais eram nacionalistas. Os grandes empresários? Os grandes empresários eram nacionalistas e as associações secretas, as seitas, como se diz, ou tríades, eram nacionalistas. A estrutura da sociedade? Era nacionalista, pronto. E de maneira que foi uma marcha muito, muito penosa das forças comunistas, de forma a tentarem conquistar, eu diria, cativar, o que não foi conseguido, e de maneira que depois houve que conquistar, não é? Umas vezes de boa mente, outras vezes à força, não é? De maneira que, como aconteceu depois no 1-2-3, estamos no mês do 1-2-3 e é interessante lembrar isso. No 1-2-3, todas as associações não comunistas foram expulsas do território. Havia os sindicatos e várias outras associações e principalmente os chamados clubes desportivos, que são os clubes de Kung Fu, de Dança do Dragão, muito difundidos pela cidade, como ainda hoje existem, e que nessa altura constituíam o braço armado dos nacionalistas aqui em Macau. E quando digo braço armado, era mesmo braço armado, portanto eles tinham armamento e tudo isso com que se podiam confrontar, quando fosse caso disso, contra os comunistas. E de maneira que o 1-2-3 fornece o pretexto político, não é? Não há necessidade de uma intervenção armada contra esses clubes desportivos, contra essas seitas, contra a seita 14 quilates que reinava na altura. A seita 14 quilates, é preciso lembrar, é produto dos serviços de segurança nacionalistas, do tenente-general Kok Siu-ong, que funda essa tríade em Cantão, primeiramente, depois retira para Hong Kong quando os nacionalistas perdem a guerra civil contra os comunistas e, portanto, essa associação secreta, no fundo, é um exército paralelo nacionalista que era destinado a combater o Exército Popular de Libertação, mas que não teve qualquer efeito, de maneira que foi um último suspiro dos nacionalistas, mas que está em Macau e em Hong Kong fortemente implantado, com divisões militares, organizado, tudo isso. E de maneira que o 1-2-3 oferece o pretexto aos comunistas de exigirem ao governo português a retirada dessas associações daqui para fora. E no documento chamado documento de rendição das autoridades coloniais portuguesas, está lá expresso que todas as organizações nacionalistas teriam que deixar de funcionar. Ora, deixaram de funcionar, de facto, e foram ocupadas pelos comunistas. Deixaram um espaço vazio que foi. Exatamente, e portanto a direção dos clubes de Kung Fu, da Dança do Dragão, a liderança passa a pertencer a líderes comunistas, não é? Mantendo as organizações originais. E o trabalho. Exatamente. Desempenhava. Pois há um outro tipo de organizações que são as associações de conterrâneos, ainda hoje se vê espalhados pelas cidades, esses letreiros, a Associação dos Conterrâneos de Sepkei, enfim, de variedíssimas, até de Panyu, por exemplo, de onde são originários muitos, muitos imigrantes de sucesso que vieram para aqui para... E de Fujian, claro. De Fujian, naturalmente. A maior comunidade chinesa. Exatamente. Em Macau. Ora, essas associações, nessa altura, tinham um peso social e político muito diminuto, mas... Como são organizações que tinham menos peso, é aí que os comunistas investem e, portanto, num ideário frentista, vão difundindo esse tipo de organizações pela cidade, que hoje são muito comuns. Portanto, pouco antes da transferência de soberania de Portugal para a República Popular da China, as associações de moradores têm um peso, eu diria, brutal na sociedade de Macau. Foi uma construção paciente, é uma organização de esquerda toda ela, né, e torna-se um interlocutor válido para o governo português, que ia deixar de ser nessa altura. E, portanto, adquiri um peso que antes nunca tinham tido. As associações de moradores vêm, talvez, substituir os clubes de dança do dragão e de kung fu, portanto, que eram esses, e de conterrâneos, vamos lá, que eram esses, que eram, de facto, os tradicionais. Seja como for, depois as associações de moradores têm tal importância que têm representação na Assembleia Legislativa e vêm a ter uma palavra decisiva a dizer em todo esse processo de transição até 1999. E assim continua até hoje, com uma grande presença de associações em Macau, há milhares. O associativismo é uma coisa importantíssima, não só em Macau, como em toda a China, porque o associativismo precede de longe essa noção que nós temos que vem do século XIX. O associativismo. O confucionismo, não é? Exatamente. Uma estrutura da sociedade, uma estrutura familiar também. Exatamente. E é até anterior, talvez, a Confúcio, porque as associações e as associações secretas, as chamadas tríades, que é preciso e é importante distinguir isto, as Haxeui, associações negras. Ora, essas associações nascem todas contra o Estado. E, portanto, tem 2-3 mil anos. Portanto, há mais de 1000 anos é feita a primeira insurreição contra uma dinastia chinesa pelos Sobrancelhas Vermelhas, que é uma associação secreta, uma tríade, que derruba o imperador e coloca o outro no império, à frente do império. Estas associações que nascem contra o Estado são a única forma de defender os desvalidos, porque a noção de Estado é muito precoce na China, que só muito mais tarde é que é adotada na Europa, e, portanto, as pessoas comuns, os camponeses, tinham que se defender. E então as associações secretas são a única forma de se defenderem contra as exações do Estado, do Império, contra os militares, contra a polícia, contra tudo isso. Portanto, a noção de tríade ou associação secreta é muito mais abrangente do que a mera noção de uma máfia ou de um grupo de bandoleiros. É isso, mas não é só isso. E assim recordamos o aparecimento ou a transformação do papel das associações e como elas ganharam uma maior proeminência na vida social e política de Macau. Obrigado, João. E até para a semana. Obrigado, Hugo. Thank you.